no 00 graus, só no 09. Tem decolagem de missão no 0, no 3, no 5 daí. Boa noite, 05. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, voo 896, boa noite, 2 milhas do externo, baixo travado. Boa noite, voo 896, continue na aproximação. É, Bozo Tatan já iniciou a rolagem da 10, aguarde pista livre. 296. No 896, pista no zero livre, autorizado o pouso, o vento é de proa, com uma dúzia de nós. Livre pouso, pista no 0896. Pista 3152, decolado aos 25, chame o controle, 120, decimal 8. 1208, pista 3152, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3152, está cruzando 1500 na Puca, Aracaju. 3152, contato radar, se mantém o nível 330, mantém a saída Puca. 330 na saída Puca, TAN 3152. Trip 5344, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte localizador estabilizado. Evasivo, descendo para 2000 pés, autorizado ILS, reportaremos estabilizados. Confirmou o vento por 896? Afirmo, é, 100 graus com 1-2 nós de proa, o voo no 896. É isso aí. Salvador é o trip 5344. Trip 5344, continue na aproximação. Qual a distância da cabeceira 10? Estamos agora 7 milhas. Gente, continue na aproximação, ajuste 10 no 5, aguarde pista livre. Permaneceu aguardando pista livre, trip 5344. No 805, mantenha ainda o ponto de espera. Eu só informando que o Embraer 190 da Trip é a última aeronave que eu pouso. Gente, ainda o Boeing da companhia ainda não livrou a pista e o Embraer já está passando externo. Aguarde no ponto de espera. Do 96, no solo aos 28, ao livrar, chame o solo em 121 no 9. Boa noite, boa noite, 96, táxi de Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, direto para 4. Papatã, encontra o Papai Juliette. Passa com o Papai Juliette, identifique, desça para 2.000 pés, da proa de TAP, ajuste 1.015. 15, proa de TAP, baixando 2.000 pés, nossa Papai Juliette. Autorizado o pouso, strip 5344, vento de proa com uma dúzia de nós. Vento 5344. Quatro no solo aos 3-1. Libera a direita, chame o solo 1-2-9. 2-9. No 805, decolagem autorizada, 1-0, vento é de proa, 1-0-9. 2-5-4-5-2-6-8-5-3-1-5-2, boa noite. Boa noite. Alô, 3-5-3-1-4-4, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, a próxima esquerda, portão, é, posição 02, pátio 3. Via Alfa, Kilo, esquerda na próxima esquerda, é a posição 02. Sim, posição 02 do pátio 3, 3-5-3-4-4. Posição 02 do pátio 3. Jet 6746, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 0 no 5, 3.000 pés, o ajuste no 67. 6746, 0. Bom dia, voo no 805. Voo no 805, chame 120.8, controle. Voo no 805. 5, contato no radar, preciso manter o nível 370, sair da PUC. 370 na PUC. pode apurar se par? Negativo, mantém a fé da boca, 805. Isso. Oscar Papa Juliette está na interseção Duna. Oscar Papa Juliette é autorizado final LS, chame a Torre Salvador. Frequência 1 no 8.95, bom curso. Oscar Papa Juliette. Oscar Papa Juliette, eu diga. Estamos interceptando localizador e sessão de pouso. Que o senhor vai prosseguir para pistão no zero ou modifica as regras e pouso na 1 no 7? Dado alto. Uma informação, o vento 90 graus 1 no 0 norte. Oscar Papa Juliette. Aqui o senhor vai prosseguir com 1 no 0 mesmo? 1 no 0, positivo. E continue na final da 1 no 0 e aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0 no 5. Papa Juliette, check trem, tráfego avistado, pouso autorizado na 1 no 0, vento 90 graus, 1 no 0 norte. Juliette, gente. 343, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 05. Chame agora Recife, frequência 12545. 2545, 746, chame a torre, 118, decimal, 95, 1 ponto. 2, 9, 6, boa noite, 6746, continue na final e aguarde a autorização de pouso. Aguardando, 6746. Oscar Papa Juliette no solo 41, libere à direita e chame o solo 129. Dieta 3170, identifique, chegada Mari, desse mantenha o nível de voo 050. Desse mantenha o nível 050 na Mari, 96, João Pessoa, 370, aprovado. É só confirmar, né? O Gol no 896? Afirmativo. Gol no 896, João Pessoa, aprovado nível 370, via Peruísque 58 até Recife após direto. Decola da pista 10. Perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5556, controle Salvador 120, decimal 80. 370, Peruísque 58, direto, decolada 10. Curva esquerda, Puca Caju, transponder 556, controle 08. Boa noite, 96, correto, chame pronto. Bora. Uno 714, Libre Sanacho Metax. No solo ao 45, chame o solo em 219, ao livrar. 219, ao livrar. Salvador, boa noite, presidente, Web Romeo 746, tá? Se a Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa. Após o início do táxi do Bang da Gol, Juliette porta 102. Tem que o Gol iniciar, vai ingressar parte do 02, vai ver 73. Para o táxi Gol 714, tem 114 a bordo, 1h50 de autonomia, alterna Salvador. 714, Índia, ponto de espera, turno no 895, ajuste no 015. Índia no ponto de espera, 1895, ajustado meio 15, bom na 714. Desça para 2000 pés, autorizado LS, localizador, ajuste no 015. Desça para 2000, foi morar no lote, 015 aqui, tá? O Gol no 643, sob vetoração, radar curva à direita e vou indo para o 230, fica limitado pela magnética 101 de cima. Gol no 643. Gol 643, direita 230, limite 101 de cima. Salvador, bola 714, no ponto de espera da 1-0. Bola 714, autorizada a decolagem da 1-0. Vento 90 graus, 1-0 nosso. A linha em decola da 1-0, gol 243 para interceptar o localizador, esquerda para o 140, reporte estabilizado, desça para 3.000 pés, ajuste 1.500. Voo 643, esquerda 140 para o localizador, 3.000 pés com 1.500. Controle Salvador, voo 1.7, 1.4, decola. 7.4, contato radar, submanter o nível 230, saída pública. Para o 230 na saída pública, 7.4. Voltando, 3170. 3170, Torre 1895, composto. 1895, braço, 3170.